Já deu um abraço no seu filho hoje na simplicidade. Cumprimentou seu vizinho olho no olho, um gesto de bondade. Hoje meu pai não pode ver no que eu me transformei. Onde estiver terá orgulho do que o filho fez. Dá um valor pra sua mãe, é quem se ama de verdade. Quem não espera seu sucesso pra poder ter sua amizade. Lutar por interesse do seu bem material. Te esperou emocionada pro abraço no Natal. O dinheiro não faz homem, as atitudes que define. Os presentes mais bonitos não se encontram em vitrines. Eu sei que é por mim, também eu sou por eles. Quem chega pra ensinar aqui aprende duas vezes. Quanto vale seu caráter nesse mundo de vaidade? Eu questionava quanto custa sua felicidade. Hoje aceito seu abraço, o orgulho me machuca. Sem rancor, honestidade, quem pede desculpas, escuta. Pequenos motivos, grandes causas. Quantas famílias destruídas sobre a mesma casa. Refém do medo, com um orgulho obsoleto. Vendo o apontar dos dedos, mantendo o segredo. Se foi instinto de uma raça, sobrevivência humana. Contar nos dedos a confiança, aprendeu de criança. Aprendeu a perdoar, é um dom a ser treinado. É que orgulho é ferido, se render sem estar errado. Contato mais humano, resulta em soberba. Contar vantagem em cada ato é o sinal de fraqueza. Ninguém é perfeito, pois o erro é humano. Aperfeiçoar a qualidade é uma evolução de anos.